Salvador Tower, good evening, Florida West 775. Yes sir, it's Florida West 775 Heavy. We just wanna make sure that you have honors on your system, the flight plan from Salvador to Campinas for Florida West 775, and we're ready to copy the IFR clearance anytime. Roger, so for the 775, we already have the plan, but I don't think that his CP center already has it because it hasn't been approved yet. We have the plan for flight level 380 to Campinas, is that correct? That is affirmative, sir. So we're on the frequency and we're ready to copy any time that you have the clearance from the ATC, okay? Roger, sir. Monitor frequency 118.6. I'm going to call the CP center, and as soon as I have the clearance, I'm going to contact you. Okay, sir, we'll monitor 118.6. Thank you very much. Passarei do preceptor localizador, visual calma já. Positivo 2224, completa final, checa o trem, chama a torre 118, decimal 6. 26, baixar checado, 224, começa. Boa. Aproximação final 0, baixar checado. Dado. 2000 para o DLS, reporte estabilizado, XNB3 você. Pista livre. Andando pista livre, 224. Salvador, hotel 3858. 3858, prossiga. Estou na escuta aí, então recebeu uma autorização? Gente, um minuto para a cópia. Na escuta. Esquadra livre, pouso 110, vento 110 graus com 7 nós, altímetro 10 no meia. Livre, pouso 10, passarei 224. Voo 989, decolado ao 06, controle 120, decimal 8, bom voo. 208, boa. A gente fez o 604, 18, meia dúzia. Ok. Tocha, né, 6310? 6310, prossiga. Tem como coordenar o nível 370? Guarde. Guarde. Salvador, boa noite, gol 1889. Decola 10 curva esquerda, controle 120 decimal 8, aciona 5521 no coteja. 3858, 370 para Fortaleza, Upper Zulu 19, Momo, Frotida 10, curva na esquerda, chamando 208, 5521. Cotejamento correto, chama para pingback acionamento. Chamará. Controle a Salvador, muito boa noite, Azul 4209, Cinti da Yankee, Cruza 220. 209, descida para 4000, o ajuste é 10, 16, chegada Bonf. Na chegada Bonf, ajustado 10, 16, DSL é o 4000, 4209. Controle Salvador, boa noite, voo no 076, sente da Yankee, chegada Mari. No 076, desce ao 50 na chegada Mari. Ok. 9, põe andando a mar em voo no 076. O 6310 está autorizado nível 370 e dá presente Romeo Fox 0 no 8 para chegada Aru Alfa. Alfa, muito obrigado pela coordenação, 6310. Chama agora Recife, 12545, secundário 2685, 6310, bom voo. 2545, 2285, obrigado, até amanhã. De volta, o estéreo, 6310. O 6313, voa para interceptar uma milha antes do marcador externo. Poxa, uma milha já. Quatro, solo 09, táxi nessa frequência via Alfa, é patente da Juliette. Na sua escuta da Alfa, reportaria antes da Juliette, passageiro 22, desse carro. Colo 076, reduz a velocidade para 2509. 2509, colo 076. Táxi via Juliette no 4 da remota. Juliette, prossegue da remota no 4, passageiro 2, vezes 4, graças. 3-1-3, completa final, checa o trem, chama a torre, 1-1-8, desce ao 6, bom pouso. 6-1-6, vamos trabalhar aí. Pessoal, 2-6-3-1-6, Oxené, final LS 1-0. 3-1-3, checa o trem, livre pouso na 1-0, vento 1-0 graus com 7 nós, altímetro 1-0 no 6. Baixo checou, livre pouso na 0, 6-1-3. 7, informação Zulu, por gentileza 118, 62, senhor. 8-6. Estacionamento, tá 3858. 3858 é o próximo no setor para estacionamento. Web 6748, gente da Zulu, nível 360 para Guarulhos. Gente, saída prevista da Euleda Bridge, aguarde cópia. Gente da Euleda Bridge. É, só confirmar o 3858, mantém a escuta então. Firma, aguarde, será o próximo para pushback 3858. Ah, tá bom, tô na escuta. O 6747, saída prevista da Euleda Bridge, aguarde um minuto para cópia. 140. Alterna Recife. Confirma pessoas a bordo e autonomia, 1604. 3 horas e 40, Recife, 1-63 a bordo. 21-63 a bordo, altímetro 1016, táxi via Índia Alfa, reporte pronto, ponto espera. Índia Alfa, vai reportando ponto espera, o gol 1604. 3858, coordenação com a equipe de solo, pai saído do banho da gol na retaguarda, autorizado o pushback funcionamento, chama para o táxi. Camará, coisa. 889, Recife agora 125, 1 no secundário 1-3-3-2-5. Recife 1-3-3-2-5, 89, obrigado, boa. 3-3-2-5. 3-3-2-5. Da Juliette. Dá uma passa à direita, via Alfa, fazendo Juliette, Patrícia. Boa noite, 1604 da Gol, ponto 0 pronto. Boa noite, no 604, ali mantenha no 0. Ali mantenha no 0, 604. Objeto 6747, pronto para cópia? Para cópia, 6747. Autorizado Guarulhos, envio 360, via Upper Zulu 16, saída da El Leda Bridge. Decola da 10, curva direita, controle 120, decimal 8, aciona 5542, coteja. 7-6747, nível 360 para Guarulhos, saída da Euleda, após o abride. É, o controle é 1208, transponder 5542, chamará na posição 5 para puxar acionamento. Acionamento correto, chama para puxar acionamento, 6747. Chamará para puxar acionamento. O chamar 6303, é, vamos ver se escuta, correto? Correto, chame antes da Juliette. Vai chamar. No 604, ali em decola da 10, vento 1 no 0 graus, com 7 nós. Ali em decola da 10, 604. O azul 4209 desce para 2000 pés, ajuste 10 no meia, livre LS e aposta estabilizada. Para 2000, ajustado no 0 no meia, informa meia LS, azul 4209. O gol no 076, descida para 3000 pés, o ajuste 10, 1 no meia. Para 3000 pés, 2016, gol no 076. No 076, reduz para 2109. 2109, 1076. Não, é 6303, antes da Juliette. Mantém a posição antes da Juliette. Ah, mantém, 6303. Aerotáxi, UTAM 3858, UNO, UNO 7, João Pessoa, e autonomia de 5 horas. 5 horas? Confirmo. 21, UNO 7, a bordo, altímetro 10 no meio, táxi via Índia Alfa, reporte pronto, pode esperar. Índia Alfa, reporta, o 58. China 6313, táxi via Juliette para o portão, observando a bus saindo no táxi. Juliette para o UNO 6313, observando o arma. É. Plano 604, decola 217, controle 120, decimal 8, bom voo. 208, uma boa noite, senhor. Plano 076, está sob vetor, mantém a proa 035, esquerda 035, limite ao lock, descendo para 3000 pés. Esquerda 035, limite localizador, plano 076. 4, na escuta da torre. Voo 604 na escuta da torre. Torre, então 3858, pronto no ponto de espera. Voo 604, controle. Voo 604. Positivo. Está sob vigilância, sobe o nível 370, sai da Momo. Momo, 370, voo 604. No 076 pro lock agora, direita 065. Direita 065, gol no 076. LS no 0, azul 4209. 74209, completa final, checa o trem, chama a torre, 118, deixa eu ver. 186, torre azul 4209. Torre Salvador, azul 4209, final ILS, funciona 0. Final 26, reportagem estabilizada no 076. 4209. Gente, aguarde pista livre, 4209. Gente, 4209. Zogo no 076. Zogo 076 estabilizado, completa final, checa o trem, chama a torre. 118, desse momento, bom pouso. 286, Zogo no 076, boa. Decolado aos 21, no controle 120, decimal 8, bom voo. 50, controle 120, decimal 8. 208, obrigado, tá 3850. Azul 4209, livre pouso não no 0, vento 100 graus com meia dúzia de nós, altímetro no 0 no 6. Estado no 0 no 6, livre pouso no 0, azul 4209. 370, saída Momo. 370 na saída Momo, obrigado, então 3850. Uma milha descendo, baixou e travou. Gente, no 076, ventou no 00 graus com 7 nós, altímetro no 0 no meio, aguarde pista livre. Guardando pista livre, vou no 076. 2209, solo os 23, livre à direita, taxímetro frequência via alfa, repartente da Juliette. Livre à direita, na frequência via alfa, informa da Juliette, azul 4209. No 604, agora com centro, 12545, secundária, 12685. 2545, 2085, boa noite. Controle Salvador, boa noite, tá 3305, informação Zulu. Boa noite, 3305, desce ao nível 050, chegada Mari. 050, chegada Mari, 3305. Tower, Tower, this is Florida West 775 Heavy. Roger, 775, we got your flight plan information, but your route is non-standard, so we're checking with departure. We're checking with departure control for your departure instructions. Standby. Standing by, Florida West 775 Heavy. Vamos 076, solo 26, livre à direita, táxi nessa frequência via alfa, repartente da Juliette. Livre via direita, alfa, repartente da Juliette, ou no 076 nessa frequência. Azul 409, táxi via Juliette, portão número 3. Juliette, portão 3, azul 4209. Salvador, 16748, na posição 5, solicita pushback e acionamento. Sente, aguarde para o pushback 6747. Sente, está na aguarda para push no 6747. Então, 3858, Recife agora, 12545, secundário 12685. 2545, 2025, obrigado, tá 3858, boa noite. Boa. 775, ready to copy. Go ahead, Florida West 775, ready to copy. Clear to Campinas, flight level 380 via Upper Zulu 21 to NIDMO, Upper Zulu 16, flight plan route. Arbor departure with LF and Cubdo transition. Takeoff from runway 10 right turn, departure 120.8, squawk 5544, read back. This is Florida West 775 Heavy, we're clear at 2 Campinas, level 300, Unifor Zulu 21, Unifor Zulu 16. Flight plan en route, the departure is going to be Arbor, Alaska Transition, right turn out of runway 10, departure frequency 120.8, squawk code 5544. Roger, your flight level is 380. That's affirmative, Alpha, level 380. Is that correct? Call ready for push and start. It will call you when I'm ready for pushback and start. Torre Salvador, Oceanair 6313, autorização para Guarulhos. 6313, autorizado Guarulhos, nível 360, via Persolu 16, saída da Elf, Leda Bridge. Decola da 10, curva direita, controle 120, decimal 8, aciona 5545, coteja. Autorizado Guarulhos 360, da Elf, Leda Bridge, decola 510 com curva direita, controle 120, decimal 8, 5545, transponder, aerovia Elefante Zulu 16, Oceanair 6313. Cotejamento correto, chama para pushback e sonhamento. Vou chamar, 6-3. Oi, Salvador, passarido 224, autorização Juazeiro, nível de voo 3-0, rebota no 4. Gente, aguarde para a cópia. Guardando. Vamos lá, 76, observe o WebJet à sua esquerda, no pushback, após o nível livrar para o Pátio 3, táxi via Juliette, portão número 2. Após a aeronave do WebJet, Juliette para 02, para 076. 02224, pronto para a cópia. Afirmo. Autorizado Juazeiro, nível 350, via Upper Zulu 19. Saída Momo, transição frote. Decola da 10, curva esquerda, controle 120, decimal 8. Aciona 5552, coteja. 2000 pés, ajuste 10, 16, livre LS, reposto estabilizado. 2000, 10, 16, reposto estabilizado. 305. 8, controle de saída, 52, eu pode. Protegimento correto, chama para pushback e sonamento. Está confirmando o bônus 076, está livre aqui pela Juliette já, né? Afirmo, portão número 2. Obrigado. Salvador 6747 está com 138 a bordo, 4 horas e 10 de autonomia, Altaena Galeão, pronto para ataque. 138 a bordo, altímetro 10 no meia. Observe o Bain da Golf, estacionando no portão número 2, após segue via Índia Alfa, parte pronto, ponto espera. Segue via Índia Alfa, aguarda aeronave da Gol 6747.